Quem te falou que foi apenas sorte? Não sabe o que existe entre nós. Quem pensa que foi tudo por acaso ainda não conhece a minha voz. Em todos os detalhes da sua vida foi minha mão agindo por você, ainda antes que você nascesse. No ventre de sua mãe te fiz crescer. Se lembra aquele dia de angústia que sem palavras se ajoelhou? Você chorava e eu te consolava, até que meu milagre te alcançou. E aquele dia que o inimigo com grande fúria te desafiou, fui eu quem enviou aquele anjo e te livrei quando você clamou. Você me adorava e eu agia por você. Você me adorava e eu te fazia vencer. Você me adorava e eu movia minha mão. Você me adorava e eu te enchia de unção. Você me adora e eu te tomo com poder. Você me adora e eu te mostro meu querer. Você me adora e sobre ti estendo as mãos. Você me adora, o inimigo vai ao chão. Você me adora, filho, e eu te faço um campeão. Aquele dia de angústia que sem palavras se ajoelhou, você chorava e eu te consolava, até que meu milagre te alcançou. E aquele dia que o inimigo com grande fúria te desafiou, fui eu quem enviou aquele anjo e te livrei quando você clamou. Você me adorava e eu agia por você. Você me adorava e eu te fazia vencer. Você me adorava e eu movia minha mão. Você me adorava e eu te enchia de unção. Você me adora e eu te tomo com poder. Você me adora e eu te mostro meu querer. Você me adora e sobre ti estendo as mãos. Você me adora, o inimigo vai ao chão. Você me adorava e eu agia por você. Você me adorava. De um chão, você me adorava. Oh, oh, oh, oh. Você me adora e eu te mostro meu querer. Você me adora, filho. Eu te te faço.